crianças na TV falando só mentira. Morrer de fome, pode crer. Neste país que nós vivemos, são tantas mentiras que dia após dia pessoas passam fome. No ano de 97 foram tantas alegrias, mas o povo trabalhava, passava fome todo dia. Não adianta esperar ajuda de ninguém, governadores e políticos nem sequer aqui vem. Para todos os brasileiros, são águas cristalinas. Vai passando o tempo, aparecendo as ruínas. Principalmente os favelados que não tem onde morar. Pessoas roubam, matam homem, não tem direito, assim não dá. Um exemplo eu te falo da ignorância de Ribeirão. Não dão emprego para mais de 20 mil pessoas. Nascem com as drogas, depois viram traficantes. E o culpado não é a gente, é o ministério elegante. Promessas, promessas que não são cumpridas. Promessas, promessas, isso tudo é mentira. Promessas, promessas que não são cumpridas. Promessas, promessas, isso tudo é mentira. Se você não está ligado no movimento, advertência, tome uma atitude, você não está sozinho. Queria ver as eleições dos anos que vem. Se novamente os políticos passassem a votar para alguém. Enquanto chegar o momento, reflita, mas por enquanto não deu o seu voto para o colarinho branco. Foi passando o tempo, não adianta insistir. Esses caras são corruptos, sempre vão mentir. Mas se prometem pra vocês que vão acabar com a fome, esqueça logo dessa farsa, como eles enrolam. Eu liguei a TV, me doeu o coração quando eu vi uma criança sentindo mal no calçadão. Passando fome, pedindo algo pra comer. E os políticos em suas casas, o que vão fazer? Não fazem nada, apenas fingem que não viu. Só querem seus salários, que são mais de 8 mil. Promessas, promessas que não são cumpridas. Promessas, promessas, isso tudo é mentira. Promessas, promessas que não são cumpridas. Promessas, promessas, isso tudo é mentira. Eu vou passar a bola agora, quero ver quem vai falar sobre a fome no Brasil. Cuidado, o bicho vai pegar em quase todo mundo, principalmente no Brasil. Várias pessoas vão morrer até o ano 2000, que se propaga em cidade em cidade. Tirando suas forças e poder de humildade, as favelas continuaram mais fodidas. Acredita em mim, serão mais casos de fome, que triste fim derradeiro. O sistema é cruel e o pobre é imundo, mas este é um país de terceiro mundo. Promessas, promessas que não são cumpridas. Promessas, promessas, isso tudo é mentira. Promessas, promessas que não são cumpridas. Promessas, promessas, isso tudo é mentira.